Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Otondo e o Jovem Nerd, e eu tenho que passar meus vídeos caseiros pra DVD antes que eles morfem! Aqui é Carlos Voltor e a verdade está lá fora. Aqui é Mário Abad, o fanático, e foi tão caseiro que virou pornô. Aqui é o Tucano e Afonso Braza é o rei. Aqui é a Zagal e eu tenho medo dos meus fãs. A Zagal ficou aterrorizado na JediCon com os fãs. Cara, eu tava no metrô, estação de Vila Mariana. E aí, de repente, eu escuto assim: Azaghal! Cara, eu esperava escutar o... Sabe? Aquele seco e plof no chão, babando, pra pessoa se cagando todo. Puta, cara. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a fantástica fábrica de filmes caseiros que foram nossas casas, nossos playgrounds, nossas garagens. Vamos falar sobre os filmes caseiros que fizemos na adolescência e os que vimos também, os bons filmes caseiros, e também quem começou e chegou ao sucesso fazendo essa história de filme caseiro. Tem muita gente famosa aí que começou com essa história. Titiolina, né? Vamos aos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, pequenos nerds. Vamos ler os nossos e-mails bem rápido. Sim, mas antes temos que dar alguns recados. Primeiro era lembrar a vocês do nosso mapinha de localização nerd, que ele ainda existe, está lá. Ele tem 436 nerds devidamente localizados pelo mundo. O endereço é o de sempre, www.fra.com/Flamengo, F-R-A, mesma piadinha. P-T-R. .com/jovemnerd. Isso, frapr. Isso é um mapinha rapidinho, um mapinha que você clica lá, bota um pin onde você está e aí você vê onde tem nerd no mundo. Temos que falar da JediCon. Temos que agradecer demais o Marcelo Furchin, que foi o presidente do Conselho Jedi de São Paulo, organizador daquela coisa bonita que nós presenciamos. Muito foi legal. Um espetáculo. Um espetáculo. Nós amamos São Paulo. Agradecemos muito, muitíssimo aos nerds que estiveram lá, que compraram as camisas. Os que não compraram também, mas estiveram lá batendo papo. Foi muito legal. Muito bom ver vocês. Eu não lembro o nome de... Em alguns momentos foi assustador. Legal, ficou extremamente... assustado com a fama. Esperamos estar em breve em qualquer outro evento nerd, avisaremos. Então vamos ouvir dois e-mailzinhos de voz? Sim, vamos. Vamos primeiro para o e-mail do Vinícius Simões e depois do Fausto Tarkan, que esteve lá conosco e comprou camisa e tem um depoimento. Nós não pagamos. Aqui é o Vinícius de Vitória, Espírito Santo, 25 anos. Vocês fizeram um Nerdcast sobre a Segunda Guerra Mundial, mas esqueceram de citar alguns jogos, como Call of Duty, que é inspirado no filme Círculo de Fogo, e Medalha de Honra, que é inspirado no filme Resgate do Soldado Ryan. É, são clássicos e não deveriam ter sido esquecidos nesse Nerdcast, que foi excepcional. Um abraço, tchau. Salve, salve, salve, nerds, beleza? Aqui quem tá falando é Todes Engel. Grande abraço pra todos. Primeiramente, adorei conhecer todos vocês aí no JediCon São Paulo. E eu quero mandar um recado para todos os nerds do Brasil inteiro. Pessoas, comprem a camisa do Jovem Nerd. Eu comprei várias e te digo, a qualidade da malha é excepcional. E vocês que não compraram ainda estão perdendo, correto? Um grande abraço para todos, valeu! Voltamos, vamos ler direto. Muito obrigado pelos e-mails de voz. Vocês podem mandar e-mails de voz. Você conecta no seu Gtalk, isso. Google Talk, procura pelo coleguinha nerdcast.jn. Ah, sim. A gente não está online nunca. Você vai pedir para deixar uma mensagem de voz e aí você fala as besteiras que você quiser. Se for bom, a gente bota no ar. Se for ruim, a gente manda pra lixeira. Esse domingo, dia 26... às 5 horas da tarde, horário de Brasília, Estou falando bem devagar para vocês entenderem. Vai acontecer o primeiro Skypecast do Jovem Nerd. O que é um Skypecast, Jovem Nerd? Que diabos é um Skypecast? O Skypecast é uma sessão do Skype que várias pessoas conectam, porque normalmente só 5 pessoas podem estar em conferência. O Skypecast é uma mega boga conferência do Skype, onde várias pessoas podem participar. Mas como a gente impede que vire uma zona do cacete? É o seguinte, o Azaghal, que manda na bagaça, vai controlar quem fala e quem não fala, como um programa de rádio, basicamente. Quando o cara fala, ah, você tá no ar, fale aí. Então ele vai falar, todos os apelidos das pessoas vão estar lá na lista, e ele vai clicar em alguém e falar assim, ó, fulano, você tá no ar, fala. Aí a gente vai discutir sobre Lost, terceira temporada. E outras teorias genéricas, vai ser Lost, tema é terceira temporada, mas vai vir de tudo. Isso. O link vai estar nesse post desse Nerdcast 40, que você está ouvindo agora. Isso, agora você, é importante que quando você entre na sala, você permaneça calado, espere a sua vez, não fique falando, apesar de você estar mutado quando você entra na sala, né, você pode atrapalhar a parada toda falando. Não vai dar pra todo mundo falar, porque você não centenas de milhares de pessoas. Mas a gente vai ficar bastante tempo. Vocês não precisam chegar exatamente às 5 horas. Pode entrar, conectar depois, às 6 ou às 7. Ela está lá hoje, mas você não consegue entrar, não tem cadastro, não tem nada. Você só tem que ser usuário Skype, mais nada, certo? Certo. Você entre lá. A que horas? 5 horas da tarde, horário de Brasília, horário de verão, prestem atenção. Isso, muito bom. Entrem lá e vamos fazer o nosso primeiro Skypecast. Luciano B. Silva, 30 anos, Rio de Janeiro. Só para esclarecer, vocês disseram que o dia D foi feito para apressar a tomada da Alemanha e não deixar os méritos para a Rússia. Na verdade, não foi isso. Essa pessoa está contestando Blue Hands. Desde 1942, os soviéticos que estavam sofrendo horrores para deter e fazer os nazistas recuarem na União Soviética vinham clamando para que os seus aliados ocidentais, Estados Unidos e Grã-Bretanha, abrissem uma fronte no ocidente para aliviar a fortíssima pressão que o exército alemão exercia sobre os territórios russos. Além disso, foi falado que a operação demorou pouco tempo para ser formulada. Na verdade, demorou 2 anos e meio desde o dia dos primeiros preparativos até o dia 6 de junho de 44. Foi o que eu falei. Não se planeja uma mega boga invasão daquela da noite pro dia. O plano era lançar os paraquedistas primeiro, para que eles tomassem as praias por trás, destruindo os bunkers. Com os bunkers destruídos, os barcos chegariam na praia e blá blá blá, toda essa estratégia e nada aconteceu, foi um massacre foda. É, porque os caras jogaram os paraquedistas todos distantes dos seus pontos de encontro, foi uma zona só, mas de qualquer forma eles conseguiram. Agora, os russos estavam sofrendo, sim, o povo, mas os russos estão aí pra sofrer mesmo. Os dirigentes estavam felizes da vida, vendo aquela quantidade de gente que ia ter que, no futuro, receber aposentadoria, morrendo, se livrando. A tática russa era mesmo o povo se f***. É, como em toda guerra, né, cara? Quem se f*** é o povo. Mikael, 23 anos, São Paulo. Canelada ultra mega. Alguém falou aí que as cidades russas não foram bombardeadas, assim como as americanas. Ai, que horrível! A Rússia foi destruída. Quando os alemães atacaram os soviéticos pela primeira vez, foi um ataque de surpresa da Blitzkrieg, que destruiu quase toda a força aérea russa na base, sem terem decolado ainda. Eu faço geografia e fiz um trabalho de geopolítica sobre poder aéreo. 3 semanas atrás fiquei justamente com a parte da Segunda Guerra Mundial. Tô com tudo fresquinho na memória. A Rússia foi um dos países mais devastados durante a guerra. Vai lembrar, 25 milhões deles morreram. Boa parte assassinadas pelo próprio Exército Vermelho. Sempre. E assim, o país ficou devastado porque eles destruíram o próprio país, cara. Também, é verdade. Presta atenção no Blue Hunter. Escutem mais de uma vez. É verdade. Renato Tamoaki, 14 anos, assim, eu li esse e-mail. Dracena, São Paulo. Meu Deus, o que foi isso? Pela primeira vez, depois de 38 Nerdcasts, eu não aguentei e parei de ouvir ele no meio. Segunda Guerra? O que é isso, minha gente? Quando eu vim para o Jovem Nerd nesta sexta-feira, como de costume, esperava, como sempre, ter a minha horinha de diversão e entretenimento semanal. Surpresa minha, quando o assunto Nerdcast era a Segunda Guerra Mundial. O que me fez pensar, mas que porcaria é essa? Isso é um Nerdcast ou uma aula de história? Resolvi dar uma chance, mas nada adiantou. uma hora e vinte de pura história chata e inútil. Erraram feio dessa vez. Eu vou repetir o nome dele. Renato Tamaoki, 14 anos. Olha. Dracena, São Paulo. Cara, você é patético. Porque se é você um não garoto. Dá valor à história... É um garoto apenas. Sim, você... Não, desculpa, você é um garoto patético. Presta atenção, cara. Não fale merda, pelo amor de Deus. Não, mas, se ele acha que história é uma coisa chata e inútil, boa sorte na sua carreira no McDonald's. Como até é verdade. Marcelo Leopoldino, 25 anos, São Paulo, SP. Finalmente consegui minha camisa do Jovem Nerd. Aê! Mas que isso, consegui convencer minha namorada aí na JediCon. Uma namorada que não é nerd e mesmo assim se divertiu muito por lá. Comprei duas camisas do JN e ela gostou tanto que tá querendo me roubar. Muito legal a presença de vocês na JediCon São Paulo. O mais engraçado foi o SBT filmando. Vocês deram entrevista pro Rodolfo? O JN vai ficar famoso? Não demos entrevista pro Rodolfo. Mas não demos entrevista por quê? Porque alguém esqueceu a nossa faixa. Ah, não. Que ridículo. Não tem nada a ver. Então os caras passaram e viram o estande. E eles não viram a faixa grande escrito Jovem Nerd com bonequinho e escrito Link embaixo. Não. Eles viram dois gordos vendendo as camisetas. Ah, eu ouvi a vida inteira que eu esqueci essa faixa. Ah, ele perguntou quando é que estreia o novo site. O novo site estava marcado para estrear em novembro e agora está marcado para estrear em breve. A gente está resolvendo todos os aparatos para que o site entre no ar redondinho, para que vocês já possam comprar as camisas, etc. Rodrigo Cardoso, 28 anos, Belo Horizonte. Quando o Azaghal disse que teríamos que ouvir o Nerdcast mais uma vez, porque este foi o que o Blue Hand mais falou, não achei que eu não conseguiria entender uma frase específica, visto que já conheço e ouço Nerdcast há muito tempo, conheço as capacidades linguísticas do Blue Hand. Puta que pariu! Qual é a maldita frase famosa do Stalin, que eu ainda não consegui entender nada? Caras, eu ouvi esse trecho umas 15 vezes e ainda assim não consegui entender esta porra. Por favor, me ajudem. A frase você sabe muito bem, pode falar. A morte de uma pessoa ou de um é uma tragédia de milhões, é estatística. Exatamente, frase do nosso querido Joseph Stalin. Eu editei o Nerdcast e teve uma palavra em específica. Eu gravei e quando a gente fez a gravação eu não entendi o que ele falou. Mas aí eu concordei e a gente seguiu como eu sempre falo. Blue Hand. Eu editei a frase e eu não entendi o que ele disse na edição, cara. E eu editei e voltei umas 3 vezes e eu não conseguia entender o que ele falava. Aí indo pra São Paulo, eu levei o Nerdcast no celular pra ouvir no ônibus. Cara, só no ônibus eu consegui entender o que esse filho da puta falou, cara. Marcelo Vivan, 35 anos, coordenadas 22, whatever. Eu não vou procurar no Google Earth onde é que você mora. Mas foi interativo. Foi. Eu tive que resumir o e-mail dele um pouquinho. Antes de mais nada, meus mega boga parabéns pelo site Jovem Nerd. Há tempos acompanho o site, sou super fã de Star Wars, mas esse Nerdcast sobre Segunda Guerra derrubou minha preguiça de mandar e-mail pra vocês. A aviação de Segunda Guerra era um dos poucos assuntos que justificava a nerdice na era pré-Star Wars. E também me motivou a fazer engenharia aeronáutica, onde pude encontrar outros seres anômalos com quem podia discutir. Tive sorte de conhecer ex-pilotos da Luftwaffe que voaram os BF-109, que era um caça alemão do cacete. E também participaram do programa do ME-163, o Comet, que a gente citou no Nerdcast. E conheci também alguns engenheiros alemães que trabalhavam com grandes nomes como Willy Messerschmitt, que é o criador desses aviões todos, ME de Messerschmitt. E Reimer e Walter Rotten, que trabalhavam com as asas voadoras. E ele comentou várias coisas interessantes, cara, mas que não dá tempo, desculpe, não dá tempo da gente ler. Ele falou várias coisas sobre a aeronáutica da Segunda Guerra. E brigadão pelo seu e-mail. E deu um PS, Azaghal, a língua portuguesa foi usada como um código, sim, mas na Primeira Guerra Mundial, certo? Olha aí. Também quero comentar um e-mail do Renato Lelis, que ele mandou um copy-paste gigante do Wikipedia sobre várias coisas que a gente falou, mas que ele solucionou uma dúvida nossa. Tora, tora, tora significa tigre, tigre, tigre. Mas eu quero que você fale rápido. Tora, tora, tora? Ah, tigre, não. Não dá. Um tora, dois tora, três tora. Eu sei. Fábio Jayubes, o cara que comprou as três camisas. Um dos, das pessoas que comprou três camisas teve mais de um. Muito gratificante ter a presença daqueles que fazem parte da nossa vida. Toca uma música emocionante, Jovem Nerd, por favor. Aquele do em algum lugar do passado. Há pouco mais de 2 anos, tive meu primeiro contato com o site Jovem Nerd. Sei que não fui um dos primeiros leitores e não tive o privilégio de acompanhar a evolução do modesto blog, como outrora dito pelo Alexandre Ottoni, para o que é hoje, na minha opinião, o mais divertido site da internet. De lá pra cá dei muitas e muitas gargalhadas com as versões resumidas, contagens regressivas e mais recentemente com o Nerdcast, que nos brindam com debates ultra divertidos entre os amigos nerds que fazem parte deste site. Oh. Não é? Está emocionante? No último dia 18, durante a JediCon São Paulo, tive a honra de conhecer pessoalmente aqueles que diariamente já fazem parte de minha vida. Alô, Tony, Azaghal e Tomaí Carlos Volto. Pude constatar as pessoas maravilhosas que eles são. Todos que tiveram contato com eles puderam perceber o quanto esses nerds são pessoas simples, simpáticas e ansiosas com os fãs. Não pude conversar muito com eles, pois na maioria da parte do tempo estavam ocupados lucrando para pôr em prática o plano de dominação mundial ou dando atenção para outros fãs. Mas um simples contato e algumas trocas de palavras já valeram a pena e realizaram, acho que posso chamar de, meu sonho. Oh, meu Deus, cara. Que emocionante. Que vocês continuem sendo sempre essas pessoas iluminadas que são. Obrigado, equipe Jovem Nerd. Obrigado, Fábio. Eu só tenho uma coisa a dizer, cara. Vai pro inferno. Tem que lembrar a todos que não fui eu que esqueci a faixa do Jovem Nerd. Pronto. Eu vou ouvir isso a vida inteira. Não vai, adianta, eu esqueci a faixa do Jovem Nerd. Não, mas você tem que dar os detalhes. Não, não lembro. Esses detalhes sórdidos não devem ser escritos na areia. O fato de você suado, carregando 4 malas, viajando depois de 6 horas de viagem. Meu Deus. De ônibus, cara. Cara, eu nunca mais viajo de ônibus na minha vida, cara. Vocês vão todos pro inferno, cara. Dignidade, cara. A venda dessas camisas é pra eu viajar de carro, meu irmão. Não, acho que acredito que o próximo JediCon, vocês vão estar sendo já patrocinados, vocês vão de avião. Deus te ouça. O foda vai ser sair um avião lá de São Lourenço. Que pariu, velho. O dono da ótica aí do São Lourenço é avião. Tem um planador. Ai, ai. Dá pra descer a serra. Compre um hidroavião e para no parque, no lago. Ah, isso ia ser divertido, mas é, vai direto pra DP. A gente tinha falado da JediCon, mas o nosso grande amigo Holy Griever, que ia dar muitos detalhes legais que nós não presenciamos, tem um problema de microfone e tal, e fica uma bosta o som dele, então não vamos fazer sem ele. Não presenciamos é porque as pessoas falavam com a gente cagava. Que isso? Eu tava no mundo da lua, cara. teve um louco lá, vocês têm um site de humor nerd? É porque eu tenho umas Deus, ideias. Cara. Eu trabalhei com Hermes e Renato. E caramba, etc. Cara, que horrível. E os caras não aproveitaram as minhas ideias. Eu vou te mandar minhas ideias. Não, o cara não, olhava não, pra não. Cara do Azaghal. Não aprendia o riso. O negócio é que não foi nem aproveitado por Hermes e Renato. Eu tô vendo, cara. Que beleza que devia ser. Quem não fez algum filme caseiro, não partem pro pornô, porra. Não estamos... O quê, cara? Estamos falando de filmes caseiros, de brincadeira, entre amigos. No... O Rob Lowe faz muito, né, cara? Entre amigas, pode amigas, primas suecas, porra. Primas suecas. Antes do longínquo ano de 2005, não existia YouTube no mundo, né? Então, os filmes caseiros eram pequenas peças cinematográficas feitas entre os amigos e celebradas em noites de sextas-feiras com Cheetos e Coca-Cola. Na verdade, os filmes caseiros, hoje em dia, eles estão escondidos, né, cara? Pra gente fugir da humilhação pública. É verdade. É verdade, cara, é verdade. Se a gente fosse adolescente nessa época, a gente não teria noção da vergonha e estaria colocando no YouTube pra todos verem. Né? Never forget. Depois o cara vai concorrer a um cargo público, aí eu quero ver. Né? Quem tem a primeira lembrança aí? Masters of Fight. Essa é a minha maior lembrança, cara, de filmes caseiros. Masters of Fighting foi um filme que, nós gravamos, eu e o Tucano, e mais alguns colaboradores não remunerados. Então inventa que o Tucano tá aí, hein? Não, ele tá aí, ele vai compartilhar comigo, ele vai falar junto. Ele que escreveu o roteiro... Já tava um chique, já tinha um roteiro. Pois é. Chique. É, tava um chique. Era baseado no Bloodsport, né, no... Maneiro. Do Dragão Branco. E era de luta, né, cara? Ah. E adivinha quem ganhou no final? Cara, quem quebrou quem aí? O roteirista, né, cara? Cara, era muito engraçado. Foi o dia inteiro filmando, né? Mas o Buda participou disso ou não? Não, Buda não. Tinha um cara que tava igual o Daniel San. Inclusive dava o golpe do Daniel San. Dava o golpe. Eu tava igual o Jesse Ventura no Terminator. Peraí, Terminator ou não? O Predador. É, Predador aí. Que vergonha. Cadê lá? Confundiu o Schwarzenegger, né, cara? É verdade. O sensacional era ver depois as porradas que pegaram mesmo. Isso era muito divertido depois, cara. O Marco Antônio detonou alguém, que eu não me lembro quem, acho que era o Leandro, né? Cara, não, o Marcelinho. Enfiou ele fez porra. A luta com o cara, aí no final da luta tinha um close na cara do Daniel San, do Marcelinho. E era no chão, cara, tinha caído, ele ia pegar a cabeça dele e bater no chão, sabe qual é? E a gente já tinha colocado ketchup pra quando ele virasse a cara, tá toda explodida. Só que era pro cara fazer devagar, né, cara? O cara enfiou a cara do outro com tudo no chão, meu irmão. Ele empurrou, aí ele parou um centímetro antes do chão, aí o cara respirou assim, ufa! Aí ele, pá! Meu Deus do céu, coitado, cara. E aí? Mas depois ele levou o troco, né, cara? Ah, imagino. Um amigo nosso, Fred Falcão, deu um roundhouse kick na cara dele, cara. Que lindo, cara. O Fred Falcão que ia pra final também, né? Ele foi pra final com você. E eu quase matei ele de verdade, coitado. Meu Deus. Mas era um campeonato. E empolguei na hora, tava gravando a cena e tocando a trilha sonora, porque a gente não botava a trilha sonora por cima depois, né? Não, era na hora. Ah, claro. Na hora, com o radinho do lado. Nada de edição. Tocando o Guns N' Roses lá. Não, era Guns N' Roses, era Kiss. Não, era Kiss, né? Era Kiss. Mais galhofa impossível. São eu... essas músicas que estão tocando no fundo. No auge dos meus 45 quilos. Igual o Ladislau, daquela novela. Só tinha cabelo e nariz e usando bandana. Era uma graça. Pô, tem que passar isso então pra te ver, cara. Pô. Nunca, né, cara? Meu bem? Irmão tinha uma fala só no filme. Ele olhava pra pessoa derrotada, olhava pra câmera e falava, acabou. Muito bom, muito bom. Tinha cenas de efeitos especiais, a qual é tipo pilha de caixa vazia e a gente pulando em cima. É verdade. A luta minha com a Zagal foi a mais coreografada. É, pô, foi um luxo, cara. Deu uma voadora por cima dele, cara. Eu quero ver isso. Nunca. Tem que passar aí, põe no YouTube pra gente ver, cara. Mô fudeu, cara, nessa fita. Era irado que assim, o filme tinha toda uma história, assim. Então a gente gravou num dia as lutas e depois foi fazer as cenas que eram assim, ó, as pessoas chegando, e depois tinha um desenrolar assim dramático, né? Uhum. Aquela coisa bem inteligente, né? Tipo mandado, né? Que beleza. Aí quando a gente foi gravar a segunda parte não deu certo, virou um documentário. Sem história, sem música, sem nada. Meu Deus! Sem fala, sem nada. Então essa é nova. Não, e teve uma cena também no final, que depois dele ganhar a luta, ele ia embora pela garagem do prédio, né? Uhum. Que era onde tinha os canos e era o lugar sinistro, né? Caramba. Uhum. E aí tem uma cena de luta e nesse dia eu perdi meu taco de beisebol. É verdade. Por quê? Eu esqueci ele no play e alguém travou. Ah, cara. Meu Deus. Ah. Mas eu tinha uma cena que eu batia com um ferro no taco no cano de esgoto. É muito galhofa, cara. Então quer dizer que a coisa era meio Ron Howard, né? Tipo, é, totalmente. Um longa-metragem que se tornou um documentário, tipo Apollo 13. Né? É, tipo isso. Esse foi Masters of Fighting, então... Rolava uma certa, um preconceito com a Azaghal. É, cara, as pessoas não gostavam. Como é que é? A gente fez uns dois filmes antes. Aí quando o Azaghal ficou sabendo, ficou puto. Por que vocês não me chamam? Que não sei o quê. Sei lá, se pá, até chamaram e ele não tava em casa. Ah. Não, ninguém me chamou, mas hoje em dia vocês são todos perdedores e eu sou Azaghal, mestre do universo. É que na época, no domingo, ele não podia ir pra lugar nenhum, porque ele ia até o aeroporto almoçar, ele fazia programa de paulista. É verdade, cara. Meu Deus. Vamos não sei aonde? Não, vou almoçar. Aonde? No aeroporto. Olha o programa. No lugar mais caro. 14 bis? No lugar mais caro do Rio, vamos almoçar no aeroporto. Ô, Carlos. Não era caro, cara. Era lanchonete. Eu ficava vendo os aviões chegar, a comida toda temperada com óleo diesel. O cara era maravilhoso, cara. Eu me lembro de um vídeo de vocês que eu assisti lá na casa do Azaghal. Ai, que medo. Não, eu me lembro. Que era uma história. Parecia que era uma coisa de história. Não sei se tinha um personagem histórico. Não tinha um troço desse? Puta merda, cara. Eu fiz com um Buda. O Thiago passou isso pra mim. Eu vi. Eu fiz com um Buda um trabalho sobre Tiradentes. Isso! Eu fiz essa porra. Conta! É, cara, é um vídeo de história, sacou? Ah, mas, pô, mas é, cara, era bem ruim, foi legal, cara. Deu pra rir bastante, cara. Era muito engraçado, cara. Os portugueses, eu fazia um dos portugueses, tinha vários portugueses, o bigode era um bigode de papel pintado, de pele. É claro. É claro. E o cavalo era uma cara de cavalo cortada numa cartolina. Põe no YouTube esse, pelo menos, cara. Esse é muito bom. Tem que achar. Esse, se eu achasse, eu até colocaria, porque o Buda aparece bastante. Buda na época... Antes de ir para os Estados Unidos. Isso, o Buda tem duas fases, né? Conta agora. Tem a antes... O Buda tem duas fases, é a pré-Estados Unidos. Sim. E após Estados Unidos. Exatamente. Pré-Estados Unidos ele usava fralda, né? Jogava basquete usando fralda. Ai, ai. Cara, foi pro gente. Cara, antes dos Estados Unidos era um revoltadaço, cabeludo, com óculos de tia velha. É, tia velha. O cara voltou dos Estados Unidos, até depilado o cara veio. Ah, olha aí, cara. Porque ele veio ciclista, né, cara? E qualquer pelo atrapalhava a aerodinâmica dele. Eu, quando tava no colégio, grande amigo meu, Guilherme, e ele no colégio dele, que a gente tava no mesmo colégio, a gente separou. Então, no colégio dele, ele fez um trabalho, rolou um trabalho de inglês que ele tinha que fazer um vídeo sobre séries de TV. Séries antigas de TV, ou novas, etc. E aí eu, metido nesse troço de fazer filme caseiro, adorava essas nerdices, fui lá ajudar ele no projeto dele. Não tinha nada a ver com isso, mas foi lá pra brincar lá de fazer filme. Aí, cara, a gente fez excelentes pérolas, cara. Um deles era Zorro vs. Dr. Guinso 2000. Meu Deus do céu. Que o cara foi catar a espada, que o pai dele é coronel aposentado do exército, foi catar a espada do pai, que era da cavalaria, cara. Catou a espada do pai, uma relíquia de guerra, sabe? De guerra não, mas é relíquia militar do pai, cara. Foi de catar... guerra? Do Paraguai? Pois é, eu me corrigi a tempo. Mas ele, cara, aí a gente, o cara ficava batendo aquilo num cabo de vassoura com a espada do pai dele, é muito bom. A Dr. Guinso 2000 era um cara de kimono e uma peruca daquelas de carnaval prateada, sabe? Uhum. Caramba, meu Deus. Cara. Com daquelas faixas com um sol vermelho japonês. E aí o Dr. Guinso 2000 sequestrou a menininha gatinha, que a gente era apaixonado, a menininha gatinha lá do tinha nudez, dele. Não? Alguém pegou não a menina? Tinha. Não, ninguém pegou. Ah, então é bem nerd mesmo. Era aquela coisa nerd. Totalmente. Só ficou no desejo. Pois é. E aí era engraçado que o filme, assim, a aula que ele tava fazendo, pra que ele tava fazendo esse filme era em inglês, então o filme era todo em inglês, né? Isso que é engraçado, os adolescentes espinhentos falando aquele inglês caprichado. Parece filme oriental dublado, É, não, né? Horrível, cara. Aí na hora do... Aí aquela parada que você falou, Azaghal, trilha sonora era na hora, né? Você ligava o som e entrava a música. Aí a gente gravou todo o som da luta do Darth Vader com o Luke Skywalker no Império Contra-Ataca das espadas. Aí a gente ficou horas decorando qual era o momento em que as espadas se tocavam, sabe? Pra gente refazer os movimentos no filme. Obviamente ficou uma bosta. Mas eu lembro que eu me consagrei o roteirista, porque eu misturei todas essas coisas e no final eu ainda fiz a cena de efeito especial em que o Zorro joga o Dr. Guinso 2000 contra a poltrona da avó dele e aí a câmera inverte pra trás da poltrona, onde eu coloquei, olha só, onde só aparecia o topo da cabeça do Dr. Guinso 2000. E aí, eu espertamente coloquei um capacete de futebol americano com a peruca. E aí o Zorro falava, "There can be only one!" E dava um teco com a espada naquele capacete que amassou, foi, criou uma moça na espada do pai. Mas foi muito bom, cara. Põe no YouTube também pra te ver, pô. Cara, se eu achar, eu boto mesmo. Mas só a gente vai achar graça, cara, que é muito doido. Ah, não, não. Eu já vi tanta coisa, assim, ridícula, que é maravilhoso. Cara, mas desse trabalho também teve o Ultimate Fighting com o Chapolin versus Edi Nancy. Que ótimo. Meu Deus do céu. Que foi muito... O Edi Nancy era mulher nesse filme, pelo menos? Não, claro que não. É porque a vida real é homem, né? É. Pois é, aí... Eu lembro que teve um MacGyver no chuveiro. Era esse, MacGyver, também teve MacGyver. MacGyver no chuveiro? Não, como eu era gay, isso, cara. Eu não sei. Que não valia filme pornô, pô. Não, gay, presta atenção. MacGyver no chuveiro, Edi Nancy era gay. Cara, primeiro... MacGyver, não, que a gente fez o MacGyver, botamos aquela música, a gente achou a música do Rush, sem querer, eu nem sabia que era a música do Rush, aquela, do MacGyver, né? Tom Sawyer, isso. A gente achou, caraca, MacGyver, pronto, vamos fazer o filme do MacGyver. Aí a gente fez o filme do MacGyver, fez a apresentação, sabe, tosquíssimo, ele pega uma faca de abrir carta do pai e primeiro mete... erro. O quê? MacGyver não usa arma. Não, pois é, mas ele tava usando a faca pra... Presta atenção. Ele tava usando a faca pra desencapar um fio. Tá entendendo? Ah, tá. Aí ele pega a faca e crava na escrivaninha do pai com toda a faca. Depois, meu Deus, cara. Depois o pai viu o filme e falou assim, minha escrivaninha, porra! Essa empolgação, né? Aí a gente fez uma cena, cara, o que a gente sabe aquela cena que ele pula no helicóptero que eu falei, né? Que ele prende um cabo de aço no esqui do helicóptero, na apresentação que tinha na Globo. Aí a gente refez isso, ele subindo, em vez de subir na caixa, ele sobe na poltrona da avó dele, pula e tinha um dos caras segurando um cabo de vassoura pra representar o esqui do helicóptero. Caramba, meu Deus. Aí ele joga. Sensacional. Ele joga uma corda daquela de fazer exercício no cabo de vassoura, o cabo de vassoura cai, mostra a mão do cara segurando o cabo de vassoura, cara, é muito bom. Cara, é porque esses filmes, na nossa imaginação, quando a gente pensa na história, eles ficam tão bons, né, cara? Exatamente. É. Ficam perfeitos, né? Isso na sala dele, né, óbvio. Não, e quando um dos efeitos especiais fica melhor do que a gente imagina? Ah. Teve um filme que eu fiz, que nós fizemos, eu e Tucano, que era O Sequestro do Embaixador. Parece filme da América Vídeo, isso. E aí tinha uma... Nesse filme, o Tucano estava igual ao Tuca Andrada, cara. O Ladislau. Igual ao Ladislau, cara. Meu Deus. Com cigarrinho no canto da boca. Aí tem uma cena que eles invadem o prédio, né? Eles subiram no muro e pularam, como se estivessem pulando pra dentro do prédio. Aí eles chamam o elevador. Eu lembro que eu boto... Ele segura uma maleta, eu tô subindo, eu falo assim, você pode segurar a maleta pra mim, por favor? E aí ele segura a maleta, eu abro, né? Contra ele. E aí pega uma pistolinha do Rambo, cara, 38 do Rambo, de espoleta, sabe? Uhum. E aí bota por debaixo da pasta sem ele ver e dá um tiro pra matar o cara. Só que a espoleta, cara, tava turbinada. Saiu um raio de pólvora assim. Quase queimou a roupa do cara. Depois que a gente viu a filmagem, a gente ficou maluco, cara. E tipo, que meu, ficou muito foda. Pareceu um tiro de verdade, né, cara? E uma vez que a gente quase matou a velha? No prédio do Julian, tinha uma cena que a gente ia jogar um cara do do oitavo andar. O nome desse filme era Cocaine. Cocaine. Vocês não me chamaram pra fazer isso. Ele já tá no aeroporto. Baseado em Tango Cash. Olha. Meu Deus. Aí a gente ia jogar o cara do oitavo andar. Aí beleza, aí tinha aquela câmera subjetiva, né? Indo em direção, os caras segurando a câmera assim, como se fosse segurando o braço do cara, uhum. E levando em direção à janela. Ah, tá. Aí fizemos um boneco. Pegamos as roupas, enchemos de jornal, almofada dentro, uma bola no capuz assim do cara. O cara usava um capuz, né? Uhum. Aí jogamos do sexto andar, do oitavo andar. Aí da primeira vez não deu certo, que a calça foi pra um lado, o outro abriu. E a gente filmando lá de baixo, né? Tinha uma câmera só, a gente ia jogar duas vezes até. Mas acabou jogando uma só por causa disso que eu vou contar o que aconteceu. Aí arrumamos, amarramos a perna no resto, no tronco, né? Ah. Jogamos de novo do oitavo andar. Uma velhinha estava tomando chá na frente. E um vulto caído. Mãe do Júlio era cínica. O que vocês estão fazendo? Você quer? A velha do sexto andar tá falando que vocês mataram uma pessoa. Meu Deus. Porque a velha olhou pela janela e viu um corpo estendido no play, cara. Meu Deus, vocês estão... Tem que botar no YouTube isso, cara. Pelo amor de Deus, eu quero ver isso, cara. Isso eu quero ver muito, cara. Caraca, que loucura, cara. Uma vez também do Fábio Jam, Paco Almeida, era daquele Mr. Jam, sabe? Aham, uhum. Rebola na bola. Exatamente. Aí, esse cara foi que começou a fazer filme lá no Colégio São Paulo, né? Aí o primeiro filme que eu fiz com ele chamava Paranormal Hunters. Vai. E eu era o vilão. Aí a gente, no prédio dele, morava só a família dele, né? Então na cobertura tinha tipo a laje lá em cima, e na Joana Angélica. E eu sequestrava um cara, ele tava com uma arma de chumbinho, mas era uma arma grandona assim, tá ligado? Aí eu comecei a gritar lá, sai todo mundo de perto, que senão eu vou meter azeitona na cabeça dele, não sei o quê. E os caras com espingarda de chumbinho, não, solta ele, solta ele. De repente toca, é a mãe dele no interfone, falou, o que vocês estão fazendo aí em cima, porque tem a polícia na frente. Meu Deus. Caramba, cara. A gente nunca teve esse problema, apesar que as armas que a gente usava são as armas que eram utilizadas em roubo atualmente. As armas que a gente usava são as armas que eram utilizadas em roubo. Não, as armas do Mario. Antigamente... Como assim? As armas que vocês usavam foram fornecidas? Não! Elas foram proibidas de ser vendidas aqui no Brasil, pera. Porque criminosos utilizavam elas pra assalto. Será que elas armas? Então vamos esquecer que eram réplicas de brinquedo e não armas? É, claro, seu maneiro, seu maluco. As armas... As armas que nós usávamos são usadas em roubo atualmente. Valeu, venderam todos os traficantes. Não, eram aquelas armas, aquelas réplicas que jogam aquela bolinha de plástico pequenininha, sabe? Aham. Uhum. Que dói pra cacete. É, tem uma chaguazinha. É, né? Então, aí foi proibido. Depois foi proibido porque o nego tava usando isso pra assaltar e tal. E realmente, isso não é brinquedo. Eu também, eu não gosto muito de arma de fogo mesmo. Mas na época era divertido, a gente fazia nossos filmes da maior inocência, era muito legal. É verdade. Mas... Você gosta de arma de luz, né? Aí, a gente, né, foi pro Play, Carlos Volto se mudou pra um apartamento de luxo ali. Aqui no Leblon. Olha só, ele não tinha ninguém morando no prédio, o prédio tinha acabado de ficar pronto, tinham, sei lá, 5 moradores. Isso. E tinha uma área de play com piscina, salão de festa. Ou seja, o play era nosso, cara. Muito bom. A gente fazia o que queria. A gente ficava na piscina até 11 horas da noite. Era ótimo. Tu é Jovem Nerd? Hein? Pronto. Saia de casa, Jovem Nerd. Levava o teu computador junto nas costas. Deus. É todo mundo, eu sou o alvo, né? Tá bom. É o preço da fama. Essa é inveja. Cara, eu tenho uma história muito boa dele lá de arma. Eu também tinha essas armas réplicas perfeitas e maravilhosas. Uh-huh. Contra o Jovem Nerd, eu sempre gostei das armas. Falou igual o Klaus Gornay agora. É mesmo? Eu tô treinando pro carnaval. Eu me lembro de uma arma dessa, inclusive até que o Thiago usava muito, me lembro. E aí eu comprei numa loja que tinha no Cassino Atlântico de armas. Meu Deus! Um coldre. Eu fui na loja do Cassino Atlântico. E aí, cara, eu e o Buda, a gente com essa arma que a gente tinha, ela tanto atirava essa bolinha dura, quanto ela atirava também uma bolinha de paintball pequenininha. Ah, sim. Verdade. E aí o Buda tinha uma também. Um dia eu fui lá perto dele e a gente ficou fazendo paintball, guerra de paintball. Uhum. Só que eu fui com um coldre debaixo do braço, com um casaco jeans por cima pela rua. Você é louco! Seu maluco! É completamente louco. Uhum. E depois a gente foi visitar uma amiga nossa, a Melina, que tava doente, um negócio assim. Uhum. E eu, nós dois fomos de casaco jeans com um coldre por debaixo, com a arma no coldre. Com a arma, imitação perfeita. Cara, que doença, cara. Hoje em dia tava preso você. É. Não, naquela época tava preso. Pô. Mas hoje em dia os caras até atiram, cara. Ah, mas eu tava me achando tão médico, cara. Então, no Play, Carlos, eu e outros amigos fizemos alguns filmes policiais de terroristas, né, Carlos? Teve um que a gente fez até profissional, a gente usou, fez edição... Ah, edição, edição, os terroristas clicam na bomba e aparecem cenas de Independence Day. É uma edição, não deixa de ser. É, mas aí... Não. Incluiu, até, tinha até cena do Máquina Mortífera 3. Ah, é, do prédio implodindo. Pega o gato! Mas legal, bem bolado, bem bolado. Mas então a gente teve uma cena clássica de um amigo de colégio nosso que a gente sacaneou o resto da vida por causa dessa cena, que ele era o policial, e aí atrás da piscina tinha tem uma pedra, tem um morro de granito, né? Era o morro da Niemeyer. É ali, exatamente. E aí isso dentro do seu play, a gente podia dar uma escaladinha no morro. Então a gente subia no morro e era uma diversão, né? Saiam daí! A gente pedia que tava... Escalando, olha só, escalando o morro dando tiro. Tem como ser um alvo mais fácil? Escalando a pedra. E aí um amigo nosso, retardado, que falava assim, o lema dele é, eu não leio livros. É o Lula, no mínimo. Né? Aí ele chega, ele era o policial e ele manda essa. Vocês não têm saída, fujam! Cara, pra quê? Ele era... A gente só percebeu isso depois, né, Carlos? Que a gente viu o vídeo. Quando a gente foi ver o vídeo. Aí, cara, a gente passou pro colégio inteiro. Puta, o cara foi zoado, muito bom. Cuide de adolescente. Mas olha, a gente tá falando desses vídeos todos, mas é legal a gente dizer. É até uma coisa fácil, porque a gente fala assim, ah, não, porque o Spielberg, e a gente pode citar dezenas de diretores famosos, fizeram filmes caseiros, e às vezes você, ah, mas eu queria ter visto um filme caseiro de um cara desse. Olha, um que vocês podem ver, que tá acessível pra vocês, do Shyamalan, preferir, o tanto Sinais quanto a Vila, tem um curta, tem um vídeo caseiro dele, quando ele era de 14, 16 anos, coisas que ele fez na época, que ele era menor, e que ele acha que tem a ver com aquele tema daquele filme dele. Então, tanto os Sinais quanto a Vila, você vai encontrar vídeos caseiros, quer dizer, um pequeno, chega a ser um caseiro mais bem feito, né, que é do Shyamalan no DVD. Então, que... É isso que eu queria perguntar, quando é que o caseiro se torna independente? É, cara... Não, cara, porque até certo momento é um filme caseiro, depois disso é um filme independente. Olha, eu acho o seguinte, se você parar pra pensar o próprio Roberto Rodrigues... Eu ia falar disso. Mariachi. O Mariachi era uma proposta caseira que virou um filme independente, né? Cara, mas... Acho que é a partir do momento que alguém diz, eu gostei, quero vender. O Mariachi é muito trash, cara, muito. Muito mas mesmo. É muito bem feito. Mas bem assim, feito. Quem sabe de cinema podia ver, pô, esse cara tem potencial. Mas é bem caseirão mesmo, cara. É coisa tipo... Eu acho sensacional os filmes do Afonso Brasa. Qual é? Afonso Brasa? Não. Olha lá, aquele bombeiro de Brasília. Puta, eu vi esse cara no Jô Soares. Sei qual Todo mundo vai no Jô Soares, né, cara? Puta, eu vi. Até eu já fui, né? É verdade. É verdade, Marabá já foi. Vocês têm noção que nos filmes dele já participaram a filha do governador do Distrito Federal? Sério? Você tá brincando comigo? Filha do Joaquim Roriz, cara. Que muito isso? Bom, eu sou... Rodolfo, Digão, do Raimundos. Não, ele... Mas eu acho maneiro, acho legal, porque tem muitos filmes caseiros lá fora que são super valorizados. Até gente que não fez sucesso, você pode comprar pela internet, paga 20, 30 dólares, e tem tudo que é gênero. Tem bang bang, tem suspense, tem terror, tem ação... Eu acho bacana isso, eu acho legal. O Spielberg tem um filme caseiro famoso que eles andaram falando desse filme na época que eles estavam divulgando Guerra dos Mundos, que foi um filme que ele fez com 12 anos, que era alguma invasão alienígena e tal, e sabe, mostrou cenas e... É caseiro, mas você já via que o cara... manjava o que tava fazendo, cara. Tinha efeitos especiais e coisas assim fantásticas pra um moleque. Eu respondendo a pergunta do Azaghal, eu acho até interessante, porque existe o caseiro que você, tipo assim, vou fazer uma coisa bem bolada, e tem um caseiro que você faz na brincadeira com seus amigos. Exato. Então, as pessoas têm que diferenciar isso. Porque eu tenho certeza que vocês todos aí, nós todos aqui, se a gente juntar, vamos fazer um filme caseiro, depende da proposta. Se é uma proposta meio, você quer fazer uma coisa mais no humor, na brincadeira e tudo mais, ou você está tentando fazer algum tipo de produto para ser vendido na tua escola, né, na tua faculdade, o que for. Então, essa diferença do caseiro, entendeu? Eu acho que vocês faziam, como eu também fiz vários, na brincadeira, tipo assim, você queria rir, você quer... era mais na comédia, você queria fazer uma paródia em cima de um filme. Estavam falando de Tang Cash, falando do Grande Dragão Branco. Então, quer dizer, era uma paródia, uma brincadeira feita em cima daquilo. Eu acho que é por aí, né? Maria Abad, seus filmes tinham qual conteúdo? eu estava me esquivando o máximo possível nessa pergunta. Mas chegou a hora. Fora da verdade, né, Sargentelli, né? Porque todos que estão aqui fizeram filmes caseiros, sim, né? É, eu fiz filmes por favor. Caseiros, né? Não, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre fui ligado em cinema, adorei cinema, tanto que eu segui essa profissão de crítico de cinema. Mas antes de ser... Não é nem aquela coisa assim, todo crítico de cinema é um diretor frustrado, né? não chego a pensar dessa forma, mas eu cheguei a fazer alguns filmes até pra faculdade primeiro, comecei a fazer, pensando, cheguei até a fazer curta, fiz curta também e tudo mais, mas eu sei que vocês não estão perguntando sobre esses filmes que eu não fiz. Não. Sobre outros filmes que eu cheguei a fazer. É o seguinte, eu quando era mais garoto, tinha 6, 7 anos, eu fui convidado, não posso nem dizer o nome da pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa até, tipo assim, conhecida do meio. Não conhecidíssima, mas conhecida. Uhum. E como eu não tenho uma autorização pra falar dessa pessoa, claro, eu não posso citar o nome dela, posso citar outras coisas. Tá parecendo o Oliver, fidelidade. Eu peguei realmente 5 famosas, mas eu acho que não seria de bom tom. Pessoas comprometidas hoje em dia. Ai, ai. O Billy Conte, o cara que cantava no Joelho de Porco, ele tinha uma produtora chamada BB Vídeo. E essa produtora foi responsável por aquele programa, Videoclipe, que passava no, acho que no Canal 9. Uhum. Eu cheguei lá fazer umas filmagens com ele, tinha o Picolé de Peixe, tinha a Orelha Carnívora, tinha o Contra a Regra Maluco. São coisas que foram feitas nos anos 80, que eu não sei se vocês ouviram falar. Então o que acontece? Você acaba conhecendo gente do meio, pintou uma produção pornográfica. Aí calma, aí eu era uma oportunidade, aquela sonhar, porque tá, eu vou fazer cinema. Afinal de contas, todo mundo começa no pornô, né, cara? Tá isso no Stallone que não deixa a gente mentir. Verdade. Ou termina, né? Que pariu, cara. É a Gretchen, é o Frota, Cadillac. Cara, é o italiano, né? Então, quer dizer, aí me passaram a tarefa, que eu queria fazer um filme pornô, mas não queria fazer um filme pornô comum. Eu queria fazer um filme pornô que tivesse muito humor. Então, pediram pra fazer uns diálogos de um filme pornô humorístico. Que pariu! Então, você imagina, né? Diálogos do tipo assim, ai, eu quero dar pra você, né? Mas eu só gosto de... mas você tá dispensando, puta. Não, mas eu só gosto de... Entendeu? Entendeu? Nesse nível, né? Era muito inteligente, por sinal. Demorei horas escrevendo, entendeu? E eram coisas assim, nesse gênero. Mas qual era o nome do filme? O Viciado em Ser. O pai era inglês. Porque o cara só conseguia ter prazer comendo o c*** dos outros. E aí ele vai o filme todo tentando comer o c*** dos outros. Até que no final ele se apaixona por uma mulher maravilhosa, alta, bonita. E... vai, transa com ela, leva pra ela conhecer os pais do interior, porque era do interior. Aí chega lá, o pai fica desconfiado. Como é que eu vira a bosta desse do meu filho? Conseguiu uma mulher dessa tão maravilhosa, como fosse um avião. Aí o pai um dia vê que a mulher tá indo ao banheiro, ele fica olhando pela fechadura e vê que ele é um traveco. Meu Deus, cara. Que beleza de filme, meu Deus. Então o que acontece? Aí a gente se anima, né? Eu participei das filmagens, não transando com as atrizes nem nada. Mas assistindo tudo mais, e achei que... Não, peraí. Você participou das filmagens? Algumas participei. Mas você fazia o quê? Era figurante? Não, ficava... Oh, que belo cu, não sei lá, era isso? Então eu ficava olhando... Aquele sucessivo gente transando, travesti, mulher, homem, todo mundo, eu fiquei olhando aquilo. Tinha algum rosa? Começou. Porque é uma lenda, né? Ah, começou. Ai, meu Deus. Qual que é a lenda? Mulher de rosa. Mulher de rosa, isso que eu conheci, cara. Já vi muito no computador, mas é Photoshop. Vale. Só sei que eu me animei e resolvi fazer uns filmes caseiros com as namoradas. Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Toda vez que eu podia, eu escondia a câmera e filmava. Meu Deus, não, não, não. São hilários dos filmes. Que toda vez que elas ficavam de costas, eu ficava pra câmera assim, ela aí, ela aí! Aí eu digo, bota no YouTube aí pra nós ver. Muitas casadas têm filhos. YouTube. Você é maluco de falar isso. Muitas estão casadas e têm filhos, cara. Porra, é maluco. Eu prometi, né? Porque malandramente, né? Eu sempre prometi. Ah, vamos filmar só pra poder a gente achar coisa dentro, pra excitar a gente, sei lá o quê. Aí filmava aquilo tudo. Às vezes que papinho. Às vezes elas estavam filmando. Aí eu filmava, a gente assistia, né? Aí depois já, vamos destruir a fita? Vamos. Eu tinha feito uma cópia, né? Obviamente. Então eu tenho uma coleção assim, de umas 30 ou 40 fitas assim guardadas na casa da minha mãe, obviamente. Meu Deus! Porque eu caralho, velho! Que é isso, cara? Olha só, o garoto é esperto, ele não guarda junto de onde ele mora. Vamos ver agora o vento levou. É porque eu não tenho vento levou, mas é tipo Super-Homem 35, Batman 46, tipo assim. Batman 69, né, cara? Pra quer dizer, o dia que eu morrer, cara, e tipo assim, vamos passar esses filmes pros sobrinhos, netos, eu imagino. Cara. Eu todo dia penso assim, vou destruir isso. Mas aí fica aquela coisa, mas é legal, legal. Aí eu não destruo, sabe o que é aquela coisa assim? Aí eu não... O Rob Lowe pensava assim também, cara. Cara, por favor. Às vezes eu tava tão preocupado com a filmagem que eu até broxava em cena. Broxava em cena. Que ótimo. Para. Tira o Mário do Nerdcast. Já que eu vou repetir isso quantas vezes, né? Tira o Mário. Não, cara. O Mário tá maluco. Cinco, pelo menos. Mas olha, o homem mentiroso é aquele que diz que nunca broxou, né? Eu não broxei com motivo correto, né? Eu tava tentando preocupado com a filmagem. Mas é super correto mesmo filmar escondido. Meu Deus, cara, tira isso, pelo amor de Deus, o Mário tá se queimando. Porra, eu sou o puto, mas do Jovem Nerd, porra. Isso é louco, cara. Ei, cara, começou com filmes caseiros, amadores, de crianças se divertindo, né, cara? Terminamos com o Gang Bang 38. Meu Deus do céu, cara. Cada um tem um filme caseiro que merece, né, cara? Só isso que eu tenho a dizer. Ah, eu nem sei, mas bom, eu tô me sentindo mal pelo Mario, cara. E tá bêbado. Depois da internet, o negócio dos vídeos caseiros, ele realmente cresceu muito porque a internet tornou-se um veículo de fácil acesso e fácil divulgação desses trabalhos. Na época do episódio 1, 1999, começou a rolar muitos vídeos de Star Wars caseiros que a galera começou a fazer. Os fanfilmes, exatamente. Que a galera aprendeu a fazer o efeito da lightsaber no After Effects. Aí pronto, despirou a cara. Então existe hoje até um prêmio anual de fanfilmes, encabeçado pela LucasArts. Tem o prêmio selecionado pelo George Lucas, em que eles fazem você acreditar que o George Lucas viu o seu filme. No rancho, né, por cima, exatamente. Então, cara, na internet, se você procurar Star Wars fanfilms ou qualquer outro tipo de fanfilms, você vai achar muita coisa legal. No YouTube também. Teve um filme de Star Trek, agora que o Star Trek tá em decadência total, uma pena, né? Não tem série de TV do Star Trek passando pela primeira vez em 20 anos, sei lá. Os caras, uns suecos, fizeram um filme de Star Trek. Você sabe disso, né, Mário? Eu vi, maravilhoso. Qual é o nome do filme? Ah, não sei qual é o nome, sei que eu vi na internet, achei maravilhoso. Os caras fizeram Fizeram um longa mesmo, Filme grandíssimo, Fizeram um filme grande, tipo 50 minutos ou mais. É, isso aí. Eu vi uns pedaços, não vi todo não. E fizeram com efeitos especiais, é muito legal e tal. Fez maior sucesso na internet. Outra coisa que você pode procurar de filmes caseiros é um rapaz carioca, muito... Ele parou de fazer filmes caseiros, infelizmente, que é o Peppa, né? O Peppa Filmes. que teve seus 15 minutos de fama, que passava no programa do... Tinha um Rafinha também, né? Como é que era o nome do programa? Era o... Fez tanto sucesso que ninguém sabe. Procura aí, pepafilmes.com.br. Tem vários... Vários filmes clássicos como Grajaú Jedi. É sério, cara. Tem, pô, sei lá, Sargento Coronel Pimentinha versus os Grajaú Soldiers. É tudo assim, cara. E ele, cara, ele fazia efeitos especiais no After Effects muito maneiros, cara. Tem filmes dele muito legais, com efeitos muito legais. Vocês vão ver aí. Entra no Peppa Pig. O cara fez do Batman Dead Ends, né? Que foi o World Finest também, né? Olha, cara, esse Batman Dead Ends é um filme espetacular. Espetacular. Que é o melhor filme de Batman. É. Isso, o Batman Dead Ends... Agora ficou fácil de fazer filme, pô, caseiro. Na nossa época, né, cara? A gente passava um dia inteiro pra fazer a textura do sangue. Gastava todo o dinheiro comprando arminha, espoleta, ketchup. Mas o Batman Dead End é de um estudante de cinema, se não já é formado, cineasta e tal. É a galera que tá no ramo, né? Fez de paixão, mas também é produto de... Porque pior que esse cara, o pior são os outros que já estão um tempão dirigindo, fazendo aquelas desgraças, Batman eternamente. É verdade. Procurem. Tem um diretor... milhões de dólares, eu fiz besteira, né? Ó, procurem... Tem um diretor que eu não sei até hoje como é que ele ainda dão dinheiro pra ele fazer filme, continuam dando, que ele tá ganhando, tá, vai fazer mais filme. Quem? Aquele Uwe Boll, que fez todas aquelas adaptações de jogos. É o pior cara... de todo mundo, isso. É pior que filme caseiro aqui do cara. E com milhões que o cara gasta. É verdade. Com elenco estelar, hein, às vezes. Foi o cara que fez o Alone in the Dark? É. Isso. Dê-me livre. Christian Slater. Alone in the Dark, House of the Dead, Blood Rain. Segue a lista de piores filmes que já vi. É, que mais? O Batman Dead End é o filme que o Batman luta contra o Predador. Alien, Predador. E contra o Coringa, que é o melhor Coringa que eu já vi na vida. O melhor Coringa, cara. Não tem como barrar aquele Coringa. É verdade. É. O próximo filme, Cavaleiro das Trevas, só vai ter um Coringa bom se for naquele estilo. É, exatamente. Ledger, se não, né? Desiste, é Jack Nicholson pintado novamente. Não, Heath Ledger vindo da montanha Brobeck, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver. É, o Coringa vai ser passivo ou ativo? Nesse mesmo esquema, eu não sei se é do mesmo cara. Tem o World's Finest. É dele? É dele mesmo. Que ele faz o Batman, o Super-Homem, com o mesmo ator do Batman, aliás. É isso, o Super-Homem é um cara forte pra cacete, cara. Pois é. Mas é maneiro porque ele soube escolher o elenco. Eu não sei se ele soube ser de uma cagada foda. Mas é porque o Peter Jackson, cara, eu não consigo... Você já olhou pra cara do Orlando Bloom sem ser Legolas? É, não dá. Nada a ver, né? Não. Como é que você não testa de elenco olhando pra aquele cara maluco com cabelo moicano, sei lá? Você fala, esse cara vai ser um alfa perfeito. É, pois é. Exatamente. Orlando Bloom, meu Deus do céu, né? Nasceu pra lua. Eu ouvi algum diretor falando, não lembro qual, ouvi algum diretor falando que tem uma frase famosa de alguém, que ele já estava citando, que era, eu me abstraio de dirigir um filme... escolhendo o elenco certo. Ou seja, né, você não precisa ter trabalho quando você escolhe o elenco perfeito, né? Que é no caso Senhor dos Anéis e tal. E no World Finest, nesse Batman Dead End, o cara escolheu os caras perfeitos. Tem a cara do Batman do Alex Ross, cara. É, exatamente. Confira. Muito bom, aquele Batman, cara quadrada. Exatamente. E, inclusive, ele no World Finest, ele refaz uma, ele remonta uma cena do clássica do Alex Ross quando ele desenhou aquele isso. Do Super-Homem, que ele tá de camisa social aberta com o uniforme por baixo e sentado meio desanimado na poltrona, então muito maneiro, cara. É, tem a cena também da Casa Branca, muito legal também, muito maneiro. Agora, deixa eu te perguntar, o Evil Dead, ele não era um filme caseiro? Primeiro? Não, foi um filme de universidade, ele fez da faculdade, Ele era um filme independente, né? Ah, já era independente. Gastou bastante dinheiro pra fazer aquilo. Porque é toscaço, né, cara? É. Bastante dinheiro, 300 pratas, né, cara? Não. Alugar uma casa abandonada e fazer uma mão de borracha? Passou dos 10 mil. Acho que chegou aos 10 mil dólares que ele gastou naquilo ali. Pô, 10 mil dólares não é muito dinheiro pra cinema, cara. Não, sim, vale. Claro, mas já não deixou de ser aquela coisa caseira. No primeiro filme Evil Dead, ele gastou mais de 10 mil dólares. Não gastou só acho que foi mais que não, isso. O Afonso Braza gastava 100 mil reais pra fazer os dele? É, Deus, bem mais. A gente... Pô, ele gastou quase 100 mil dólares ou mais um pouquinho. Não, acho que não chegou a tudo isso. Pô, não. Foi sim. É, eu não lembro. O segundo já foi cheio de dinheiro já. É, o segundo foi cheio da grana. É, que foi a refilmagem do primeiro, né? Já que a gente falou do Evil Dead, gente não pode deixar de falar do fenômeno que é a Bruxa de Blair também. É, esse, aquele ali, então é demais. E... aquele realmente... aquele ali fez, é um filme mega caseiro, assim, ele já foi feito, os caras, né, são cineastas, né, formados... Mas é um filme independente, não é caseiro. Não, ele, pois é, ele se tornou um filme independente que se tornou um filme ultra comercial. Mas... não, mas o filme não tem um aspecto de caseiro. Não, eu sei, mas... mesmo as pessoas, os atores estarem filmando, eram atores que estavam fazendo sim, aquilo. Com certeza, era um projeto de um filme mesmo. Mas era coisa que o cara gastou também, sei lá, $20,000, $30,000. É, o Evil Dead é muito mais caseiro, cara. Bruce Campbell, cara. Oh, em compensação, no material de divulgação do filme foi milhões, né? O quê? Não, começou devagarzinho pela internet. Quando o estúdio comprou a ideia, começou. Não, né? Foi, a garotada lá que fez o filme ganhou $1 milhão, porque a distribuidora comprou os direitos por $1 milhão e depois ganhou $300 milhões em cima e eles... falaram, ai que pena. Mas eles não tinham jeito, como é que eles iam distribuir no mundo inteiro, né? Mas ganharam a sua grana. E fizeram. Porra, ganharam $1 milhão e falaram que pena? Não, pois é. É aquilo, vem cá. A gente tá dando muita grana pra vocês, cara. Não. Não. Agora pensa o seguinte: não, pera um pouco. Tu tá lá, tu fez aquele projeto seu, é teu, você fez. Tá na tua mão. Esse cara chega. Pô, te ofereço $1 milhão. Porra, tu vai ficar feliz, claro. É claro. Tu vende. Aí o cara vai lá, pega aquele teu projeto suado que você vendeu pra ele por $1 milhão e faz $300 milhões com ele. Não, mas calma aí. O cara não pegou seu projeto... 300 milhões com esse projeto. Aliás, você não ia ganhar nem um milhão. Claro. O cara não pegou e jogou pela janela e voltou $300 milhões pra cara dele. O cara gastou alguns milhões... pra essa parada virar 300. Exato. E o cara podia ter tomado na bunda bonito. É. Agora é aqueles bêbados que fazem música, vende pro Roberto Carlos, e depois... Essa música é minha! Que fez? Troca por cachaça. Qualquer $1 milhão eu tô vendendo o Jovem Nerd. E não vou ficar triste se daqui a 2 anos eu der 10 milhões, cara. Também. Se der 100 milhões, tu vai ficar um pouquinho, mas um pouquinho só. Você consegue viver com isso, né? Mas a gente falou de uma porrada de fanfic. Tem que falar o filme mais visto caseiro que já teve. Qual? Da Pamela Anderson. É verdade. Pela manhã, isso... Andando atrás, perto da Pérez Hilton, né? Tá chegando, mas ainda não chegou. Da Pamela Anderson ainda é o mais visto e tá chegando. Em breve teremos da Britney. É verdade, tá rolando aí um estresse que o cara vai liberar o da Britney. Não, agora o que parece que tá rolando é que ela falou que vai liberar antes pra esse puto não ganhar nenhum centavo. Vai ser, ups, I did it again, né? Ai, ai, Deus queira que isso aconteça. Esse vai ser a continuação. Não, mas olha só. Mas o melhor filme caseiro que eu já vi na minha vida, a gente não citou, que chama The Orientation Film... Station Zero do Nerds. Eu discordo. Macaco bêbado bem melhor. Macaco bêbado. É do Tucano, não é? É. Tá no YouTube esse. Procurem Macaco bêbado. É horrível. Station Zero, que já tem mais de 5 mil visualizações no YouTube. Estamos bem, cara. Não tem divulgação. É só do Jovem Nerd mesmo? Só pra quem entende do Jovem Nerd? O meu já tem 4. Procurem. Eu vi 3 vezes. Vocês procurar. Eu vi uma. Epa, peraí. Valeu, eu amigo. Também vi uma. Ih, a matemática tá errada. É, o Station Zero que a gente fez pro Netcast do Lost, né? Com direção e roteiro de Azaghal. Estrela. E filmagem. E filmagem, estrela. E edição. E edição. Não tem uma foto comprometedora? Não, caramba. Não, cala a boca! Tá, alguém já se comprometeu! Não tem. Não. Ok, não tem. Não adianta ver no palco. Não.